Anda. Vamos lá. Fala, galera da massa. Eu, pra voltar, falar com uma pessoa por dinheiro, jamais. Jamais? Mas quem sabe um... duas caixinhas de cerveja e uma costela na brasa. Tá bom. Aí já posso pensar. A minha rádio amassa. Amigo, não você é quer sobre enganar. Dinheiro, né? Ele quer enganar quem? É que sobre que a é cerveja isso? E o churrasco não, que o nosso. A mim dinheiro. Você não engana. Ai, ai, ai, mais um aqui, ó. Oi! Boa tarde, galerinha da massa. Não metendo a colher de hoje. Eu aceitaria sim o dinheiro pra voltar a falar com uma aí? Pessoa. Tá vendo? Ou até mesmo mudar de opinião. Porque nos dias de hoje as pessoas são tão falsas. Não adianta você querer ser a certinha, levar tudo ao pé da letra se a pessoa estão falsas. Principalmente em local de trabalho. Então eu ficaria com o dinheiro e fingiria que estaria tudo bem. Tá vendo? Tá aí, menina. Aí pagando. Pagando fica tudo mais fácil. É sobre isso. Muito bem, Pri. Eu. Daqui a pouquinho, ouvinte, mais ouvintes aqui no Metendo a Colher. Lembrando, mais uma vez, tem um kit de ferramentas, 5 peças, martelo, alicate, chave de fenda, chave Philips e uma trena também dentro desse kit. E daqui a pouquinho também tem mais uma senha da promoção Meu Carro é Massa. Galera, vai ficar ligada aqui com a gente. Mete a colher sem medo e sem dó, porque aqui nas nossas redes sociais... foi aberta uma enquete e as pessoas estavam balançadas. A maioria, 80% estava dizendo que voltaria a falar com alguém só se fosse por dinheiro. O povo tá balançado, você pode votar, assim como o Alexandre nas redes sociais. Ele falou assim, quando há interesse mútuo em alguma coisa, até Tom e Jerry se tornam amigos. Tá certo, falou verdade, olha aí, ó. Na Massa FM, todo mundo mete a colher. Massa FM. Gosto. Isso não é nenhum segredo. Quero te namorar. Gosto, gosto de você faz muito tempo. E como é gostoso gostar. Ando junto com você qualquer caminho. Sonho bom de viver. Quando você se render aos meus carinhos, não vai nem chorar, nem sofrer. Tem coisas que a gente sente no fundo do coração. Nós nascemos um pro outro, diz a minha intuição. Não tem erro, não dá outra, vai dar samba. Tem coisas que a gente sente no fundo do coração. Nós nascemos um pro outro, diz a minha intuição. É a canoa e o rio, é a corda e a caçamba. Não tem erro, não dá outra. Gosto, isso não é nenhum segredo. Quero te namorar. Gosto, gosto de você faz muito tempo. E como é gostoso gostar. Ando junto com você qualquer caminho. Sonho bom de viver. Quando você se render aos meus, não vai nem chorar, nem sofrer. Tem coisas que a gente sente no fundo do coração. Nós nascemos um pro outro, diz a minha intuição. É a canoa e o rio, é a corda e a caçamba. Não tem erro, não. da outra. Vai dar samba. Tem coisas que a gente sente no fundo do coração. Nós nascemos um pro outro, diz a minha intuição. É a canoa e o rio, é a corda e a caçamba. Não tem erro, não dá outro. A minha rádio é massa e o Daniel vai dar samba. Será que vai dar samba? Esse encontro de Marlene Matos com Xuxa. Ah, não sei, eu quero saber a sua opinião, esse reencontro da Xuxa e da Marlene Matos aí depois de tantos anos brigadas, se foi sincero, se não foi, teve dinheiro ali patrocinando essa reconciliação, mete a colher. Ó, 0800-929-1515. Fala aí, galera, vou meter na colher. É, mano, tô acompanhando a programação aí. Ah. Olha só, eu não sei se vocês sabem o que tá falando. Não. Mas aqui quem tá falando é o Xaropinho. Não, eu trabalhei com vocês. É porque a voz fica muito diferente, né? Fica. Mas eu tô com saudade de vocês já, tá bom? E o negócio de meter na colher aí do Marlene Matos e da Xuxa. É que eu acho que tem que meter a colher mesmo, entendeu? Né? Tem que meter a colher, o garfo, todas essas coisas, porque a Marlene Xuxa e a Marlene Matos, e elas têm que parar de frescura mesmo e voltar a ser amiga, né? Porque elas trabalharam junto, entendeu? E Deus não gosta de briga, né? Tem que ficar em paz todo mundo, entendeu? Ainda que você não precisa andar junto, mas tem que estar em paz. Tem que estar em paz, cara, que o cara perde a paz. Eu não aguento pessoas que ficam sem paz, entendeu, mano? Você não pode ficar irritado, não tá com nada. Entendi. Deu pra entender. Mete a colher, mete o garfo, mas tem que ficar em paz, tem que né? Ficar tá tudo em paz, certo. Não pode perder a paciência. Deus não gosta dessas coisas. Xaropim falou. Ô, Pri. Eu. Tem ouvinte aqui, vai, Pri. Vai. Oi. Gente, é a Geisa. Eu aceitaria sim, já aceitei fazer coisa pior, consegui ser falsa de graça. Como assim? Virar pagando. Menina, mas eu tô curioso pra saber que coisa pior foi que ela fez. Por que que não contou o quê? Que coisa pior você já fez pra ser falsa? Conta aqui, manda outro áudio. Deus. Eliette do Jardim Imperador, concordo com a Pavorô. Elas têm que se perdoar mesmo. Senão elas não vão pro reino do céu. Tá bom? Amém! Amém, como irmãos! Assim? É pra aplaudir de pé, igreja! Senão não vai pro reino dos céus, hein? Não pode ter nada contra o irmãozinho. Automaticamente as duas vão queimar com cramunhão, é isso? Se não selar a paz ali. Se não for verdadeiro, isso daí vão queimar lá no mármore do inferno. Tá bom, a dica é que a paz reine, mas deixa cair na conta primeiro o cachê, tá bom? Acho que acabou, Pri! Tem problema rápido, não, a né? Gente mete a colher mais uma vez de novo, novamente, nosso encontro marcado amanhã, 2 da tarde. Amanhã, eu, Márcio Cruz e Priscila Oliveira, aqui na Márcia FM, e toda essa galera também metendo a colher junto com a gente. Ó, continue participando aí, que tem prêmios aqui na Massa, tem o kit ferramenta com 5 peças, martelo, alicate, chave de fenda, quem tá levando tudo isso aqui, ó, Pri, é a Fernanda Queiroz, final do telefone 1455. Parabéns! Mas o detalhe a Fernanda, ela tem o prazo de 5 dias úteis pra vir buscar aqui na Avenida Paulista, número 807, 18º andar, bem pertinho do metrô Brigadeiro. 5 dias úteis, vem com documento, com foto, tá? Boa, Pri, um beijo! Valeu! Notícias da Massa. Bom, gente, o estado de São Paulo superou a marca de 75% da população vacinada contra o coronavírus. Entre os dias 1º e 10 de dezembro, o governo do estado vai promover uma ação que reforça e intensifica a aplicação da segunda dose e da dose de reforço da vacina contra o coronavírus na população. Em 15 dias, o número de pessoas que não tinham completado o esquema vacinal diminuiu cerca de 22%, mas ainda faltam 4 milhões de pessoas tomarem a segunda dose no estado. O julgamento dos acusados pela tragédia da Bot Kiss lá em 2013 acontece nessa semana, tá? A tragédia matou 242 pessoas, a maioria jovens. E depois de quase 9 anos de espera e do indiciamento de 28 pessoas ao longo da investigação, o tribunal do júri vai decidir o destino dos denunciados pelo Ministério Público, como os dois sócios da boate, além do músico e do produtor cultural da banda gurizada Fandagueira, que se apresentava lá no local na noite da tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A partir de quarta-feira, os quatro serão julgados por homicídio simples com dolo eventual das vítimas e tentativa de homicídio de outras 600 pessoas que ficaram feridas. Agora são 2:59. Notícias da Massa. Se liga na Massa FM. Em instantes continua a Tarde da Massa. Massa FM. Você ouviu na Massa FM, metendo a colher. Oferecimento, cabelos opacos, sem vida, danificados? Conheça Shine Blue Cosméticos. Se os seus cabelos estão fracos e você não sabe mais como resolver o problema da queda, conheça o novo tônico anti-queda Ultra Fortification da Lacoa Cosméticos. Ele tem os ativos necessários para cabelos mais fortes, hidratados e protegidos. E se você ama cabelos lisos e sem frizz, conheça a selagem térmica Minolis. Em pouquíssimos passos, você consegue fios extremamente alinhados, hidratados e com um brilho surpreendente. Ultra Fortification e Aminolis são da Lacoa Cosméticos. O preço da carne tá nas alturas. E a mistura é só ovo. Promoção Mistura Massa. A gente vai dar pra você e pra quem você quiser. Pode ser aí o seu vizinho, parente, crush, quem quiser mesmo. 5 quilos de carne da Bruno Carnes. Tem frango, linguiça, bife e muito mais. É mistura pra semana toda. Para saber como concorrer, você continua aqui na Massa a partir das 8 da manhã, que a Thelma vai contar pra você. Promoção Mistura Massa, tem resultado toda sexta. Oferecimento, Bruno Carnes, tradição desde 1985. Siga arroba Bruno Carnes no Instagram. Massa! Começou uma promoção Meu Amigo Nada Secreto Funko. Compre 2 panetones Funko no mesmo cupom fiscal e concorra a milhares de prêmios. Você pode ganhar já na hora da compra cartões presente de R$500, ganhar um smartphone no sorteio semanal e concorrer a prêmios mensais de R$10 mil. Quer aumentar ainda mais suas chances de ser premiado? Indique um amigo para concorrer no sorteio de R$10 mil ou inclua um panetone Funko recheado na sua compra. Saiba mais no promonatalfunko.com.br e participe! Quer participar dos programas da Massa FM? Então manda seu recado no WhatsApp da Massa. 0800-929-1515. Atenção! Toda a população adulta da cidade de São Paulo está vacinada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. A população fez a sua parte e na cidade que é a capital mundial da vacina, todas as pessoas com 18 anos ou mais já completaram o ciclo vacinal. E os esforços para o avanço da vacinação continuam. Agora é a hora de tomar a dose adicional. Se você tomou a segunda dose do imunizante contra o novo coronavírus há pelo menos 5 meses, procure um posto de saúde para receber a dose adicional. Não deixe de se vacinar e garantir uma proteção ainda maior contra a Covid-19. E lembre-se, se você tem entre 12 e 17 anos ou é responsável por um jovem nesta idade, não deixe de se programar para a segunda dose da vacina e completar o ciclo. Baixe o app E-Saúde SP para consultar seu cartão de vacinação. No app você também garante o seu passaporte da vacina. Esse é um serviço de utilidade pública da Prefeitura de São Paulo. Saiba tudo sobre a Massa FM. Acesse o site massafm.com.br. Massa! Para tudo! Agora o meu recado é pra você. Tá com muita conta atrasada, desempregado, sem grana pra realizar os seus sonhos? Venha trabalhar com cosméticos e ganhar no mínimo 100% de lucro na revenda. Estou falando da Amaca Paris. Acesse sejaamaca.com.br e cadastre-se gratuitamente. Está esperando o quê? Acredite em você. Na Amaca você ganha dinheiro. Com a Amaca, você é mais feliz. Fim de tarde bate aquela fome. Nessa hora, que tal uma pizza deliciosa com o seu refrigerante preferido bem geladinho? Mamma mia! Aqui na Massa FM, de segunda a sexta, a partir das 5:30 PM, no programa Massa FM na geral, tem as notícias do futebol, você bate papo e ainda ganha pizza. É o Disque Pizza no Massa FM na geral. Se inscreva pelo WhatsApp ou ligue 3509-9290. Você pede a sua pizza e a gente entrega aí na sua casa. Oferecimento, pizzaria Espirraria Maserati, são 6 unidades, tem uma perto de você. Siga nas redes sociais, Maserati Pizzaria. Massa FM 3 e 4. É primavera na massa. Segunda-feira. Em qualquer lugar, meu nome do rádio, eu tô feliz. Bom, vai começar por aqui. Batalha das velhinhas. Massa, Massa FM. Vamos que vamos, Priscila. Batalha das velhinhas tá chegando aqui. Minha rádio é massa, Massa FM. Rádio é massa. Na Massa FM, Batalha das Velhinhas. Quem vai ganhar? A música velhinha número 1 ou a música velhinha número 2? It's time! Batalha das Velhinhas. Massa FM 3 e 5. Então tá na hora aqui a Batalha das Velhinhas. Pri! Eu dei tchau, mas eu esqueci que o meu contrato foi assinado até 4 horas da tarde. Então eu continuo por aqui agora pra fazer parte desse ringue. É por dinheiro, minha querida. Aí a gente continua, né? Com até as 4. Certeza. É isso aí. Bora brigar, ver qual é que vai vencer, a velhinha ou a velhinha ou a velhinha. Bora. Então já vamos conferir aqui a primeira opção pro 20, ó. É essa daqui, gente. Linha número 1. Procurei em todas as mulheres a felicidade. Essa velhinha aqui é do Martinho da Vila, Pri. Mulheres. E na saudade. Oi. Oi. Se você prefere essa velhinha aqui, é só botar no nosso WhatsApp 0800-929-1515. O sal da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. A felicidade. Vamos pra velhinha de número 2, Pri. É a outra velhinha. Ou a música velhinha número 2. Essa é de quando, hein? Essa é de 1997. Nossa, os travessos, gente. Quando a gente ama. Eu já demonstrei por qual velhinha eu tô torcendo, né? Foi uma das músicas mais tocadas na época, inclusive, viu? Nossa. Prefere essa? Sim. Pelo jeito, a Priscila já tá dançando aqui, ó. 0800-929-1515. Eu sou feliz, feliz, pois quando a gente ama. Não se deixe influenciar pela minha escolha. Escolha qual que é a sua velhinha preferida e vota até doer o seu dedo pra essa velhinha ganhar, hein? Boa, ó, você pode ganhar, inclusive, um vale-compras de R$68, Pri, na loja Mr. Donuts. Olha, pra comprar até 8 donuts, aquelas rosquinhas recheadas maravilhosas. Só mandar pra gente aqui, ó, 0800-929-1515, já tá no ar aqui, Batalha das Velhinhas.